Papa Romeo, Romeo Delta Mike, indicada. 2309 Delta Mike. Voo estimado de 4 horas. Seguinte, chame a torre para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Papai Romeo, Romeo Delta Mike, reduz a velocidade para 2209. Romeo Delta Mike, reduzindo para 2209. Romeo Delta Mike, correção, reduza para 2009. Sim, se desça para o nível 050, chanema 314. 050, chanema 314. Romeu, Romeu, Delta Mike, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.014, Delta Mike. Sala Azul 4065, posição 3, pushback acionamento. 3065, autorizado, Team Tech. Autorizado, push acionamento, chamará o táxi 4065. Sala Vitor, libera acionar, pode para táxi. Romeu, Romeu, Delta Mike, para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador. Esquerda, mata Romeu, Romeu, Delta Mike, esquerda 020 para o lock. O T-35, qual é o capoteiro? No INR, certo? Gente, complete final, chame torre 11895. 2.45, senhor autorizado, táxi, aeroporto, na intervenção ótica para ingressar na pista. Eu vou dar um quilo, Romeu Oscar. 1.500 pés, Cordo Veracruz, após através de Paripe. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3154, passando de acesso. TAN 3154, continue a aproximação, altímetro 1014, reporte baixado travado. Tá baixado travado, TAN 3154. 3154, sem livre pouso, 1-0, vento 170 graus, 1-0 nós. 3154, livre pouso. 5241, prossiga. 5241 para a cota, da horta. Ok, qual seria o horário do plano do o horário de calço fora, confirma? 27. 17:27, é isso? Afirmativo. Ok, eu vou chegar no seu plano, eu não tenho ainda no meu sistema não, ok? Aguarde na escuta o 5241. Ok, vamos aguardar, é só confirmar qual é a cidade da prevista. Qual seria o destino? Vitória da Conquista. Porque provável arbor é Lefa, e após a Lefa direto. Gente, obrigado. Sala Azul 4065 para o táxi. 1-1-6 a bordo. Autonomia 4 horas, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, táxi à direita até o ponto de espera do 10, ela chame a torre 1895, altímetro 1014. Táxi à direita, ponto de espera do 10, torre 1895, ajuste 1014, Azul 4065, boa noite. Tio, que lutava a Vitor após a passagem na Airbus 320 na final, autorizado o decor. Estão no 7, o vento é 150 graus, 09 nós. Até o hotel. Na hotel, mantenha a posição e chame a torre em 1895 para o cruzamento da pista. Romeu Delta Mike para o localizador, curva direita para o 080. Direita, Romeu Delta Mike, direita 080 para o lado. 5, Salvador, Azul 4065.090, pronto. 4065, aguarde para decolagem, autorizada ANEA e mantém cabeceiro na 0. Ali mantém cabeceiro na 0, Azul 4065. 4065, Papa Vitor, decolado 07, chame controle frequência no 20.8. 1208, Vitor. 3154, no solo 06, livre direito, chame solo no 21.9. Direito, 1219. Salvador, está na 3154, boa tarde. 3154, chame antes da Juliette. Antes da Juliette. Confirme se o chamar a nave chamou controle. É o Kilo Papavito, o Kilo Papavito acaba de decolar, deu pé e se autorizar, voa direto, magnética 234, direto CD. Tango Kilo Papa Vida, aciona o código transponder. Acionado 0276. Estabilizou 6314 da Oxanel. Oxanel 6314, com polete final, chame torre 11895. 1895, obrigado, boa. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, desce para 2000 pés, ajustão 014, autorizado LS, reporte estabilizado. Já está estabilizado no lote, descendo para 2000 Delta Mike. Sim, chegou essa transferência para a torre. Aguardando para a transferência. Salvador, Oxanel 6314, estabilizado LS da 10. Oxanel 6314, continua a aproximação, aguarde que está livre, o vento, correção, altímetro é 1014. 1014, aguardando a autorização para o Oxanel 6314. Autorizado, voar na proa 234. Livre ascensão para 045, para dar um quilo para a Pavita. Proa 234, acendendo 045 sem restrições. Muito grato, quilo para a Pavita. Ok, copiado. O trip 53, correção 5488000, autorizado o táxi em frente. Até o ponto de espera da 10, via Índia, no ponto de espera 1895, a torre ajustado 1014. Só dando da passagem, a aeronave da TAM que vai ingressar no pátio 1. Teste passagem ao TAM, com 1014 no ajuste, chama a torre no ponto de espera, o 5486. Chama 3154, ingresse para o portão 09, agilizando. Para o 09, tá, 3154, agilizando. 10, chanel 63, no 4. 4065, decolado 09, chame controle no 20.8. Controle 208, azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, passando 1500 em subida, saída da El, Lida. Azul 4065, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o 340. 340, Azul 4065. Romeu Delta Mike, chame torre 11895. Delta Mike, 11895. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. Romeu Delta Mike, continua a aproximação, número 2 para pouso. Delta Mike. Cruzado TAP, Romeu, Romeu Golf. Torre Salvador, boa tarde, o Tripe 5486 está ingressando. Próxima ponte de espera da 1-0, pronto, visual com tráfego na curta. 5486, mantenha ponto de espera. Toda a rotatória, reforço quando visual com campo. Rotatória. Prossiga. Autorização em Del, ciente da informação ótica. Qual seria o nível? Tenho 240. Ok, conforme repetitivo 240 em Deus, autorizado, decola a pista 1-0 com curva à direita, subida da El Leda, após Leda direto em Leos. Controle 1-2-0, 1-2-0, 8, acione 5-0-6-5, gol no 649. Positivo, 2-4-0, decola da 1-0, na cobertura da El Leda, Leda voa Leos, 2-0-8, 5-0-6. Só no portão 2? Positivo. Chame pela puxa, acionar. Vai chamar o metro. E Romeu Oscar, chame torre 11895. Irá aguardar o pouso da mesma após posição. Manterá o ponto de espera aguardando autorizações de decolagem. 7486. Torre Salvador, Romeu Oscar. Quente, corredor Veracruz, o nome é que a gente fez, aposta através de Paripe. Portaria, Paulo Salvador, chanel 63, 1-4, liberando a pista. Ataque pegou. Forte para o ingresso, né, Juliette, o chanel 63, 1-4. Vai apontar para o ingresso, né, Juliette, o chanel 63, 1-4. 0, vento é 1-60 graus, 1-1-9. Delta Mike, livre posto. Roma Lima, Lima Alfa, prossiga. Delta Mike, baixado e travado, confirmando? Baixado e travado, Delta Mike. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, acione código 5103. Controle, autoriza a proa da rotatória para o Papa Mike Quebec. Após Paripe, autorizado rotatória, Vitor Mike Quebec. Hércules 360 pela direita? 360 pela direita, pra Hércules. Hércules uísque negativo, pode seguir para o cruzamento da sinal da 28. Reporte de Verão do Uísque também. Torre, Kilo Romeo Oscar. Charlie, desça para 3 no pé, ajuste na 0 no 4. 3-1-14, direto para o céu. No solo. Aos 1-6, livre direito, chame solo no 2-1-9, confirme parte para o qual irá taxar. Certo? Passe da área está. Vai chamar o 2-1-9, já está mais. Torre, Kilo Romeo Oscar. Salvador, Papa Romeo, Romeo Delta Mike, livrou pela Delta, solicitou o taxa para o andar da Erika, observa o Airbus. Eu entendi, não entendi qual é o pátio? Bravo, que Luiz, que chame em controle de frequência no 20.8, decolado aos 1-5. Vamos tomar o próximo aeronave que vai pousar na 10 para poder decolar do trip 5486? 5486 tem livre linha e decolar na pistola 0, vento 130 graus, 130 nós. A linha e decola 5486. Xanemia 3, 14, a próxima, Juliette, para ingresso. Ingresso, portão 05, 63, 14. Ok, portão 05, Xanemia 3, 14. Tango Bravo, que Luiz, quem informa, atitude que mantém? Salvador, Xanemia 327, gente da Oscar, autorização de tratamento de Léo. Pô, devido à aeronave, até manter correção, ainda manter proa, até atingir 2.000 pés, devido à aeronave mantendo a linha do litoral, fazendo corredor forte. Alta fora, Vitor Mike Quebec. Gente, reporte com visual com campo, Vitor Mike Quebec. Tá visual com campo, Mike Quebec. Aguarde transferência para ingresso no circuito. Estou aguardando. Do táxi até o pátio, reporte estacionado para livrar frequência. Autorizado. Decola da 1-0 direita após subida da Euleda, após Leda direto. Acione 5107, controle 1208, o 6327. Tente atualizar 240, para Leão, pistão no zero, cola curva direita da Euleda a saída, transponda 5107, protesto controle 208. O meu Delta Mike autorizado o contorno do pátio 1 na Lima, chame a torre novamente, 1895 para prosseguir o táxi. Quatro também está na escuta da torre? Torre 1985. 19, frequência do controle 1-20-8. Controle 1908. 19-120.8. Trip 5486. Trip 5446. Contato radar na decolagem. Saída Momo, suba para o 200. Desafio da Momo ao 200, 200. A princípio poderia manter as restrições da carta ou pode cumprir o perfil sem restrição de atitude? Livre das restrições, 35486. 5486 no perfil da MOMO sem restrições, obrigado senhora. Atingiu 50 o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf desce para 2.000 pés, ajuste na 0 no 4. Segue para 2000 pés, Romeu Romeu. Autorizado LS, sexo aí, pistão no zero, Romeu Romeu Golf, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado no zero, Romeu Golf. E o Papa Romeu, Romeu Delta Mike, ingressando na pista autorizada. Romeu Delta Mike, autorizado táxi via Mike, Quebec, reporte na Quebec para cruzamento da pista no 7. Romeu Delta Mike vai subindo pela Mike, Quebec, reportará na Quebec para cruzamento. Olimpo 02 tem livre decolagem na pista no 0, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado interceptar o localizador, Juliette Vitor Charlie. Tá. E49 pro C. Eu entendi que o Gol tá pedindo no 2, é puxa, né? Positivo, é isso aí. O 02 ou 649. Ok, autorizado, chame táxi. Uma táxi, vai contra o táxi. Nado 3, liga, equipa mais que bem. Zero. 5241 na escuta? Na escuta? Ok, eu chequei com o Centro Recife, eles não têm o seu plano lá, ok? Ele vai checar com a sala de plano de voo, só por gentileza verifique aí com a companhia se realmente foi enviado o horário direitinho, ok? Estou aguardando a resposta do centro. Tá ok, vamos olhar aqui, obrigado. Aguarde para cruzamento, Romeu Delta Mike. Após o mesmo autorizado cruzamento. Vista Mike, Quebec tem livre pouso 917. O vento é de 160 graus, 9 nós. Livre pouso 917, o Mike, Quebec. Olimpo 02, decolar 222, chame controle no 20, decimal 8. 208. Com ação óptica. 150 para Aracaju. E aguarde para a cota. Está aguardando, 5627. Alô, é o 5241? Prossiga. O 5241, esse plano é um plano restritivo. É um plano para a vitória da conquista. Confirma para a gente aí, já passei para a coordenação, estou verificando lá. Mas confirma para a gente que é um repetitivo. Olha só, o plano que eu tenho repetitivo é 18h15, comandante. Ah. É 18h15 aqui o repetitivo, que o centro acabou de informar pra gente. Limpo 02, contato radar na decolagem, saída da EO, suba para nível 240. Antecipada da EO, suba para 240. HG para antecipar o horário e não fizeram, então não chegou, porque aqui, realmente eu estou olhando aqui na lista do repetitivo, o plano do 35241 no Salvador Conquista, o horário é 18h15, Zulu. Tá ok, vou confirmar. Neto, pode prosseguir o táxi até o pote 4. 5627 para cópia, 5627. Pronto para cópia. É, só confirmando, o nível é o repetitivo ou vai solicitar algum outro nível, o TRIP 5627? Pode ser o que o senhor tiver aí. Ok, o 190, repetitivo 190, Aracaju, decola com curva esquerda, subida Puca, Jama, Panjama direto. Acione 5130, controle 1208, TRIP 5627. Ok, autorizado 190, então para Aracaju, decolariza 10 esquerda, Puca, Jama. E o controle 1208 e o transponder 5130, TRIP 5627. Chame quando pronto. Camará 27. O voo 1649, 107, 2 horas de 11, Salvador. 2 horas e? 11. Ok, táxi à direita até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 1895, voltímetro no 04, gol do 649. 1495, 1614, 1649. Azul 4113, pronto pra quadra. Azul 41 no 3, Salvador, Campinas, nível 340, Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após direto trive, conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita após subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle em 1208, transponder 5104. Ativa azul 41, 13, autorizado Campinas, 340. Eu fiz o número 6, aprova para o Zulu de Bate Trilha e Rota do Plano. Decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge. O controle 208, 5104, transponder azul 41, 13. Conteja apenas o nível autorizado? 340, 340. Ok, ponte 08, chame para puxa acionado. Tá lá. Alô? Mantenha a ponte de espera da 10. No 649, autorizado ANI decolar pistão 10, vento 130 graus, 109. Vem decora, 10649. 321, formação Oscar, autorização Brasília. Firme. Está em condições visuais, autoriza meios próprios para o ILS. Via Upper Zulu 17, decola com curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, controle 1208, acione 5114. Nível 320 para Brasília. Pela Pesulu 17, decola da pista 10, curva direita, Arbor Elefa, controle 208-51146-321. Chame para a puxa, senhor. Muito obrigado. Juliette Vitor Charlie, chame para o Salvador 11895. 1895, Juliette Vitor Charlie. Tripe 5486, ciência, guarde. Era o senhor, guarde, senhor. Aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1014, reporte baixado travado. Reporte lá, eu posso tirar para 17 visão aqui, eu perco a vez do pano ou não? Negativo, Juliette, Vitor Charles, continua a aproximação para pista 10. Ok, vai continuar para 10, Juliette, Vitor Charles. Juliette, Vitor Charles, correção, está autorizado uma curva pela direita? Informando que há um tráfego à sua frente, aproximando da pista 17 para pouso, tá mesmo? Ele já pousou, estou avistando ele daqui. Já pousou, vai prosseguir para o 17, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, regras de voo cancelador de 28, reporte na final da 17 para pouso. Reportará na base da 17. Já está embaixo travado, Juliette Vitor Charlie. Sim, Juliette Vitor Charlie. Romeu, Romeu Golf no solo aos. Sim, aos 28. Autorizado backtrack, reporte estacionado para livre frequência. Satilete da Tchar. Juliette Vitor Charlie. Autorizado pouso na pista 97, o vento é 130 graus, 089. Livre pouso no Satilete da Tchar. 49, pode chamar o controle? O nome é 49, controle é 120, decimal 8, decolar 229. 208, obrigado. Não ligou no 649, nada El? Bruno 649, contato radar na decolagem, saída da El, nível 240. A El, 240, 649. Bruno 396, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, mantendo, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, com 1909 naus de Grand Speed. Sim, segura 396. Livre, chame o táxi. Azul 4113. Copiou, Azul? Copiado, autorizado, puxa o ataque. Pode para qual era o táxi?